CD 1 Capítulo 1 Lúcio tinha puxado o caixão o dia todo. O estômago roncava. Parou embaixo de uma árvore de folhagem amarela e ressequida à beira da estrada de barro. O sol descia rápido e o mormaço do dia quente, aos poucos, dava a vez a um vento cortante e frio. Lúcio não sabia se ainda estava na primavera. Há tempos não botava os olhos num calendário. Nem mesmo que dia do ano era aquele conseguia se recordar. Olhou o chão ao redor, amontoados de folhas secas e soltas, caídas e empurradas pelo vento. Não devia mais ser primavera. Coçou a cabeça. Sentou-se na tampa do caixão preso às cordas e tirou o radinho de pilha do embornal. Ligou o aparelho. Silêncio na frequência de São Vítor. Desde as 4 da tarde tinham parado de transmitir. O homem sorriu. Tinha gostado da música do Roberto Carlos. Tinha achado o máximo. Quem não ia gostar nem um tico da notícia era o seu amigo encaixotado. Cantarzo não queria que os bentos se juntassem e desencadeassem os milagres, mas, pelo que tinha ouvido por aí, já era tarde demais para evitar tal feito. Apesar da derrota aparente, Lúcio continuava obstinado, determinado a cumprir o pedido do vampiro que lhe daria o dom da vida eterna. Levaria o vampiro até a bruxa, até Teresa. O vampiro tinha falado desse nome. Teresa tinha falado da bruxa, do norte, para encontrar a serpente que engole tartaruga. Haveria de encontrar tal lugar, cedo ou tarde. Apertou os olhos, sentindo-os arderem em contato com o suor que descia da testa. Bem que podia chover um pouco, refrescar aquele mormaço maldito. Deixou a mão deslizar sobre as tábuas rústicas do caixão improvisado. As farpas da madeira sem acabamento espetavam sua pele grossa. Um sorriso brotou no rosto do carregador. Cantarzo, seu rei, sua garantia de eternidade. Inspirou fundo. Ah, como queria ser um vampiro! Apertou os olhos e depois arrochou os lábios. A vida eterna dessas criaturas era-lhe um sonho. Lúcio passou a mão no bíceps direito. Os braços estavam exaustos por culpa da carga. Como era pesado aquele bicho! Sempre tinha vontade de abandonar o caixão, escondê-lo numa cova funda ou embrenhá-lo no raizame de alguma árvore. Sempre desistia. Tinha medo de perder seu passaporte da alegria. Queria virar vampiro. Queria ser eterno. Jamais conseguiria se aproximar de outro noturno e conseguir essa promessa tão rara. Cantarzo tinha jurado. Ia torná-lo vampiro. Bastava encontrar a droga da bruxa. A bruxa saberia como despertá-lo daquela morte falsa. A bruxa saberia como trazer Cantarzo de volta. O sangue do velho bispo tinha sido demais para o caçador das trevas suportar. O sangue do velho tinha derrubado Cantarzo. Lúcio levantou-se e olhou para o caixão novamente. Dessa vez, o olhar sustentou-se por um longo tempo. A contemplação só terminou quando sentiu outro ronco no estômago. As provisões em seu embornal tinham minguado. Estava farto de frutas silvestres. Queria carne assada e repouso num colchão. Só conseguiria isso caso se infiltrasse novamente numa fortificação. Coçou o queixo. Seria perigoso. A barriga roncou de novo. Lúcia agarrou as amarras do caixão e tornou a arrastá-lo. Bufou aperreado. Aquela viagem ia demorar demais.